o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. 2006, o 13º ano consecutivos no ar de um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas mande uma cartinha para nós, gente ouvinte, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 1566-590, São Carlos, São Paulo. Vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim. Vamos atender, ou melhor, agora chega a vez da nossa homenagem póstuma ao Robertinho do Acordeon, falecido no início deste ano. Robertinho do Acordeon, uma pessoa simpaticíssima, talentosa, que nos deixa e também nos deixa com muita saudade. Ele que atuou ao lado da Inesita Barroso em Viola, Minha Viola, por mais de 20 anos na TV Cultura de São Paulo. Robertinho do Acordeon, muito querido nos meios artísticos. Robertinho do Acordeon, receba esta homenagem que um jardim, um coreto, a música e a saudade presta a este já saudoso musicista. Robertinho do Acordeon, do Amendes, esta valsa maravilhosa Subindo ao Céu. E ainda, para finalizarmos esta homenagem póstuma ao Robertinho do Acordeon, ele mesmo com seu acordeon e seu conjunto, do A Calçada, Raio de Sol. Thank you. Sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Em seu 13º ano no ar, agora pela Rede USP de Rádio. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Juninho, nosso intervalo e na volta estarão conosco a Tabajara do Severino Araújo, Orlando Silva e a bandinha do Altamiro Carrilho.